Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amin. Bom, irmãos, hoje, inshallah, nós continuamos com o livro Al-Fatih al-Majid, A Inspiração do Glorioso. Esse livro aqui traz o estudo do Tawhid e o entendimento do monoteísmo islâmico, conforme os sábios conhecedores da ciência do Tawhid. E hoje nós continuamos com o tema referente aos túmulos e de como as pessoas tomaram os túmulos como lugares de adoração e como intercessores junto a Allah e como ídolos adorados no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. E vejam que, como nós já falamos em outras aulas, essa questão infelizmente não foi abolida. E essa questão não é uma questão antiga. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos alguns grupos que se desviaram do caminho correto fazendo esse tipo de coisa e adorando a túmulos. E nós temos conhecimento de diversos lugares onde se tem mesquitas com túmulos dentro dessas mesquitas. Ou seja, as mesquitas foram construídas com o intuito de honrar a pessoa que está naquele túmulo. Isso, sem dúvida, é idolatria e é um grande erro, já que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu esse tipo de coisa, já que isso é uma porta de entrada para a idolatria. E o que, de fato, hoje em dia, infelizmente, nós temos visto vários grupos se dizendo muçulmanos, mas caindo escancaradamente na idolatria. Por isso, a importância de nós estarmos sempre muito alerta com relação a essa questão e entender como o Islã purifica o ser humano de todo tipo de idolatria, seja pequena ou maior, seja idolatria menor ou idolatria maior. E se o muçulmano cai em qualquer tipo de idolatria, ele deve imediatamente se voltar a Allah subhanahu wa ta'ala, suplicando seu perdão e voltar para o monoteísmo correto. Por isso a importância do muçulmano ter em primeiro lugar a base firme do Tawhid. E como nós já falamos em outras aulas, se o muçulmano se esforçar em todas as áreas do Islã e não estiver firme nessa questão do Tawhid, não compreender corretamente o Tawhid, assim como dentre essas pessoas que nós falamos, que infelizmente se desviaram ao adorar túmulos, adorar virtuosos, pessoas virtuosas, às vezes pessoas, Allahu a'lam, se eram virtuosas ou não, no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala, visitando seus túmulos e sacrificando em nome dessas pessoas, entre outras coisas. Infelizmente, essas pessoas fazem isso, mas ao mesmo tempo, se nós olharmos nas boas ações dessas pessoas, muitas delas têm uma lista grande de boas ações. Ou seja, pessoas que fazem as orações, pessoas que fazem obras de caridade, fazem boas ações. Mas tudo isso acaba ficando anulado diante da idolatria. Nós falamos que já é o maior dos pecados. Se a pessoa incorrer nesse pecado, ele anula todas as boas ações. Porque Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro no Alcorão que aquele que idolatrar, que adorar outro no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala, e aqui vem o conceito que nós falamos no início do livro, conceito de adoração a Allah, conceito de que é o monoteísmo sincero, que é a adoração sincera a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a pessoa que se desviar desse conceito de adoração a Allah unicamente, e o significado, né, da shahada, que é o la ilaha illallah, no qual ele nega adoração a toda e qualquer coisa ou objeto no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro no Alcorão que aquele que idolatrar, está proibida a entrada dele no paraíso. Aquele que idolatrar, está proibido a entrada dele no paraíso. Enquanto se essa pessoa cometer outros pecados, Allah subhanahu wa ta'ala pode perdoá-lo ou castigá-lo, dependendo se essa pessoa se arrependeu, ou dependendo do pecado, dependendo de várias coisas. Mas se essa pessoa morreu com um monoteísmo sincero, puro, dentro do coração e manifestado através das palavras, e também das ações, porque o monoteísmo deve se manifestar através das ações. Se essa pessoa morreu no Tauhid, por mais que ela tenha pecados, ao final, essa pessoa não terá a entrada no paraíso proibida. Não terá devido a esse monoteísmo. Mas se violar esse ponto, então ele tem proibido a sua entrada no paraíso. Por isso nós vemos o perigo da idolatria. Então, entrando no capítulo de hoje, o título do nosso capítulo é O amor exagerado fará com que os túmulos dos virtuosos ou dos santos se transformem em ídolos que sejam adorados no lugar de Allah. Esse é o título do nosso capítulo de hoje. E vejam que esse amor exagerado que algumas pessoas dedicam a virtuosos que estão em seus túmulos, que estão enterrados em seus túmulos, na verdade, se esse amor fosse sincero, levaria com que essas pessoas adorassem a Allah tal como adoraram, como esses virtuosos adoraram a Allah. Por exemplo, esses que dizem que amam Al-Hussein, que é neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que demonstram amor pela família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se realmente amassem a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se realmente amassem Al-Hussein, se realmente amassem Ali, se realmente amassem Fátima, filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles tomariam essas pessoas como exemplos na adoração a Allah. Assim como se nós amamos a Jesus, alaihi salam, nós seguimos o exemplo de Jesus. Agora, não tem lógica para um muçulmano que diz La ilaha illallah tomar essas pessoas virtuosas como ídolos no lugar de Allah. E se uma pessoa faz isso, isso de maneira alguma demonstra amor pela pessoa adorada. Isso mostra que a pessoa realmente se desviou. Porque se essa pessoa que está sendo adorada no lugar de Allah fosse questionada, sem dúvida essa pessoa teria repúdio por aqueles que adoram eles no lugar de Allah. Já que eles foram exemplos de virtude, exemplos de monoteísmo, exemplos de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, se realmente nós, se uma pessoa realmente ama um virtuoso, ele deve seguir o exemplo dele. E não adorá-lo no lugar de Allah. Porque isso é ilógico. Por isso aqui, fala com relação ao amor exagerado. Mas que na verdade, não se, se nós olharmos a fundo, não significa um amor. E sim um desvio total. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão, diz: se amais a Allah, segui-me. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no Alcorão Sagrado, que dissesse: se vocês amam a Allah, sigam o meu exemplo. E não disse: se vocês amam a Allah, adorem-me. Mas sim: se vocês amam a Allah, sigam-me. E Allah vos amará. Sigam o meu exemplo e Allah subhanahu wa ta'ala vos amará. Então vejam o hadith que começa o capítulo. O hadith relata que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ó Allah, não permita que meu túmulo se transforme em ídolo e que se renda culto a ele. Enorme é a ira de Allah sobre os povos que tomam seus túmulos, que tomam os túmulos de seus profetas como lugares de adoração. Subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam suplicou a Allah subhanahu wa ta'ala que não permitisse que o túmulo dele fosse um local de adoração. Ou seja, em todas as épocas, nós vimos como o Shaitan, desde o início da origem, que nós falamos, da origem da idolatria na humanidade, e sem dúvida esse fato dessa origem da idolatria é muito importante para nós entendermos bem essa origem. Porque quando nós conseguimos cortar a origem, nós cortamos a probabilidade dessa idolatria voltar. E nós sabemos que a origem da idolatria foi quando pessoas virtuosas morreram, foram enterradas, e pouco a pouco o Shaitan iludiu aquelas pessoas, fazendo com que elas adorassem aqueles túmulos no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. E como nós falamos em outras aulas, As pessoas que cometem a idolatria raramente entendem que elas estão cometendo idolatria. Por exemplo, se nós perguntarmos a uma pessoa que está adorando alguém que está num túmulo, ele jamais vai dizer para ti que colocou essa pessoa no lugar de Allah. Mas, com o conhecimento, nós sabemos que a pessoa que suplica a outro que não a Allah, que recorre a outro nas dificuldades que não a Allah, que essa pessoa está cometendo idolatria. E que essa pessoa está tomando esse túmulo, ou essa pessoa que está no túmulo, como uma divindade junto com Allah. Já que essas qualidades e essas características e esse poder de conceder a súplica, só Allah subhanahu wa ta'ala, a única divindade, é quem tem o poder de conceder a resposta. Ninguém além de Allah subhanahu wa ta'ala tem esse poder. Portanto, quando uma pessoa dirige atos de adoração a outro que não a Allah, então esses atos fazem com que a pessoa transforme a pessoa que foi solicitada num ídolo e numa divindade. Só que as pessoas que cometem idolatria, em sua ignorância, jamais pensam que estão colocando aquela pessoa no lugar de Allah. E jamais pensam que estão cometendo idolatria. Acham que estão fazendo um ato virtuoso no qual estão se aproximando de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, o perigo da idolatria. Porque o Shaitan nunca vai fazer com que o idólatra entenda que ele é um idólatra. Sempre achará que fará com que ele ache que ele está fazendo um ato virtuoso e que aquele que se negar a fazer esse ato virtuoso está se afastando de Allah subhanahu wa ta'ala. Então se mistura a idolatria com a ignorância, infelizmente. Então vejam como a origem da idolatria foi na adoração dos túmulos. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam implorou a Allah subhanahu wa ta'ala que, depois que ele trouxe o Islã e trouxe o Tawhid para a nação islâmica, que o Shaitan não enganasse o povo do Tawhid que esse povo do Tawhid tomasse o túmulo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como um local de adoração. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam suplicou a Allah e pediu refúgio em Allah de que acontecesse esse tipo de coisa. E Allah subhanahu wa ta'ala atendeu a súplica do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque o túmulo do profeta sallallahu alaihi wasallam não foi tomado como local de adoração, nem foi tomado como um ídolo. Alhamdulillah. E ele concluiu dizendo: enorme é a ira de Allah sobre os povos que tomam os túmulos de seus profetas como lugares de adoração. Então, se isso não fosse um pecado enorme, sem dúvida que o profeta sallallahu alaihi wasallam não diria que a ira de Allah é enorme sobre todos os povos que adoraram os túmulos dos seus profetas como lugares de adoração. Isso com relação aos túmulos dos profetas. E nós sabemos que os profetas são pessoas distinguidas entre as pessoas. São pessoas diferentes na humanidade. São pessoas, as pessoas mais virtuosas da humanidade. Se isso não pode ser feito com as pessoas mais virtuosas da humanidade, o que diremos então com pessoas que nós nem sabemos se são virtuosas ou não? Se morreram na virtude ou não? Como alguns líderes de alguns grupos desviados que morreram e que tinham inúmeros erros e que chamavam as pessoas para incredulidade, chamavam as pessoas para idolatria, e esses túmulos ainda foram tomados como lugares de adoração. Imagine se isso não vai ser muito pior. Se a ira de Allah é enorme sobre quem adora o túmulo do seu profeta, como será então para aqueles que adoram o túmulo de qualquer um, que nem tem uma posição tão elevada junto a Allah subhanahu wa ta'ala? Então vejam que Ibn Mas'ud, que é um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele fez uma alerta e falou algo importante com relação à inovação, com relação à bid'ah. A bid'ah, a inovação, depois da idolatria, é a coisa mais perigosa. Porque a bid'ah, pouco a pouco, entre as pessoas, vira uma sunnah. virar algo obrigatório. Uma coisa que não existia e que foi inventada pelas pessoas na religião, pouco a pouco vira o quê? Vira algo obrigatório. E quem se opõe a ela é como se estivesse se opondo a uma palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, nos olhos das pessoas. Por isso o perigo da bid'ah, por isso o perigo da inovação, seja pequena ou grande. Porque a inovação vai levando gerações e gerações ao desvio. Vejam o que Ibn Mas'ud disse: que será de vós se sobrevir uma tribulação, ou seja, uma inovação? Que será de vós se surgir, se sobrevir uma inovação? Envelhece com ela o jovem e cresce com ela a criança, tanto que as pessoas consideram como uma sunna. E se mudam, eles dizem, foi trocada uma sunna, foi mudada uma sunna. Então, as pessoas, por exemplo, como a gente estava falando na questão dos túmulos, começam a colocar, inventar coisas na religião, dizendo que se para te aproximar de Allah, por exemplo, tu tem que ir no túmulo do fulano de tal e fazer súplicas a Allah daquele túmulo. Ou seja, não tem nada no Corão nem na Sunna que diga isso. Então o que acontece? Dizem isso para as pessoas. E começam a fazer isso na frente das pessoas. Até que as pessoas começam a tomar aquilo como normal e aquilo como obrigatório. A ponto de que, se alguém se nega a fazer isso, o que dizem dele? Dizem que ele é um desviado. Como ele se nega a fazer isso? Então, nasce a bid'ah, nasce a inovação. E o que acontece com isso? Ele fica firme na cabeça das pessoas e das gerações como uma coisa obrigatória, como uma coisa virtuosa. Quando, na verdade, isso não tem virtude alguma, muito pelo contrário, leva pouco a pouco à destruição da religião. Como alguns sábios disseram, que a destruição, que a perdição dos cristãos e dos judeus foi causada por quê? Pela inovação. Pouco a pouco foram inovando, foram modificando a religião de Allah, a ponto de que não sobrou nada da religião de Allah na religião deles. Formaram uma nova religião no lugar da religião de Allah. Então, por isso, o Islã proíbe todas as entradas para as inovações. Vejam, por exemplo, como os Sahaba se preocupavam com o fato de surgir uma inovação entre as pessoas. É dito que Umar ibn Khattab foi companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam e foi o segundo califa do Islã, depois de Abu Bakr. Umar ibn Khattab, ele ordenou que fosse cortada uma árvore. Porque na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alguns fiéis fizeram juramentos de fidelidade ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaixo de uma árvore. Só que depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam e na época de Umar ibn Khattab, algumas pessoas começaram a ir naquela árvore e fazer as orações obrigatórias ou voluntárias abaixo daquela árvore. Pouco a pouco aquilo começou a se tornar comum entre as pessoas. Então, Umar ibn Khattab ordenou que fosse cortada a árvore. Qual era o medo de Umar ibn Khattab? O medo era que as pessoas tomassem aquela árvore como um ídolo no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou que, pouco a pouco, aquela árvore se tornasse algo sagrado, sendo que o Islã não estipulava nada com relação àquilo. Então, Umar ibn Khattab, com o medo pela bid'ah, ordenou que fosse cortada aquela árvore. Vejam o medo do Sahaba. Vejam o medo do Sahaba em deixar com que nascesse uma bid'ah. Ou seja, a princípio não tinha erro nenhum em as pessoas rezarem embaixo daquela árvore. Só que o futuro disso é que levaria a muitas bid'ahs e muitas inovações. Em outro hadith, é dito que Umar ibn Khattab estava indo a uns caminhos de Mecca quando viu um grupo de pessoas se dirigindo a uma mesma direção. Então, Umar ibn Khattab perguntou a alguns dos Sahaba para onde estavam indo aquelas pessoas. Eles responderam: ó líder dos crentes, essas pessoas estão se dirigindo à mesquita tal, onde realizou uma oração o profeta sallallahu alaihi wasallam quando era vivo. Ou seja, estão indo, aquele grupo de pessoas está indo rezar na mesquita tal, porque foi a mesquita onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a oração. Então Umar ibn Khattab disse: as nações que vos precederam pereceram por causa dessas atitudes, porque eles seguiam os rastros de seus profetas e tomaram esses rastros, esses locais, como igrejas e lugares de adoração. Assim, se chegar a hora de oração, da oração, no momento em que vocês estão nesse local, façam a oração, podem fazer a oração nesse local, mas não se dirijam a esse local intencionalmente para fazer a oração. Ou seja, porque pouco a pouco isso vai se tornando uma inovação, uma bid'ah. Tudo aquilo que não está dentro do Alcorão ou da Sunna, que o profeta sallallahu alaihi wasallam não nos mostrou ter uma virtude, nós não podemos sair inventando. Ah, vou fazer tal coisa porque isso tem recompensa. Bom, isso está, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou isso, o Corão ensinou isso. Se o Corão ensinou isso, ótimo, faça isso. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou isso, faça isso, ótimo. Agora, se não tem base nenhuma, nem no Alcorão nem na Sunna, não temos por que inventar. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos trouxe e o que o Corão nos forneceu é mais do que suficiente. Nós não precisamos recorrer a nenhuma outra fonte. Nós não precisamos recorrer a nossas ideias para fazer uma boa ação. Tudo que tem de bom e onde tem recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala nos foi ensinado. Como nós falamos da questão, por exemplo, como nós comentamos em outra aula, a questão da inovação das pessoas fazerem leitura do Corão pelo morto, para que a recompensa dessa leitura vá para o morto. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou que a caridade, se nós fizermos em nome de uma pessoa morta, virtuosa, ou seja, em nome de um muçulmano morto que tenha morrido, se nós fizermos uma caridade em nome dessa pessoa, chega a recompensa para essa pessoa. Se nós fizermos súplica por essa pessoa, vai chegar até ela a nossa súplica. Se nós fizermos a umra ou o hajj por essa pessoa, chega até essa pessoa. Mas não nos disse que se nós lermos o Corão vai chegar para ela. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam nos deu essas quatro opções, por que que nós inventamos uma outra opção que ele não disse? Por que que nós vamos recorrer a uma coisa duvidosa e trocar uma coisa certa? Então, façamos a súplica então no lugar da leitura do Corão. Só que o Shaitan quer que as pessoas inovem. E se tornou, por exemplo, comum entre as pessoas recitarem a Fatiha pelo morto. E se nós dissermos para essas pessoas que não existe essa ação, não existe nós lermos Fatiha pelo morto, e sim fazer súplica pelo morto, as pessoas hoje nos dizem que estão mudando a Sunna. Por que isso? Geração após geração, isso foi enraizado como se fosse uma Sunna, quando na verdade não é. Por isso o perigo da bid'ah. As pessoas deixaram o du'a para fazer leitura da Fatiha. Esse é um pequeno exemplo, só para a gente ter uma noção de como as pessoas, como o Shaitan vai enganando as pessoas com a bid'ah. Então, outro exemplo que nós temos aqui no livro, que nos fala a respeito, cujo tema principal aqui é a questão do túmulo, onde eles adoram os túmulos no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma outra história que foi relatada aqui no livro, e é uma história bem interessante. É dito que na época de Umar ibn Khattab, os Sahaba viajaram para um determinado local, e naquele local eles encontraram numa casa o corpo de uma pessoa morta. Encontraram naquela casa o corpo de uma pessoa morta. E junto com a sua cabeça, na sua cabeça, na cabeça dessa pessoa morta, estava um texto ou uma carta escrito num idioma diferente do árabe. Então levaram esse escrito até Umar ibn Khattab, e ele pediu a presença de um sahaba que conhecia a língua daquele povo, e traduziram aquela carta para o árabe. O que dizia nesse manuscrito, segundo um dos Sahaba, ele diz, existia nesse manuscrito alguns segredos e assuntos que não haviam acontecido até então. Então eles ficaram tentando entender quem era aquela pessoa. E o que, que eles decidiram? O que acontecia com aquele corpo? As pessoas iam até aquele corpo e rezavam para que aquela pessoa fizesse descer a chuva. E rezavam para que aquela pessoa fizesse tal coisa, o que curasse tal pessoa doente. E assim, as pessoas tomaram aquele corpo como ídolo. Então, o que, que os Sahaba fizeram? Os Sahaba, junto, tinha um rio, e eles cavaram perto daquele rio 13 túmulos. 13 túmulos. E no meio da madrugada, enterraram aquele corpo em um daqueles 13 túmulos. E fecharam os 13. Por que isso? Para que as pessoas não descobrissem qual daqueles túmulos era o dele. E não descobrissem o local exato daquele túmulo. Então perguntaram para esse sahaba o que, que pediam desse morto. Então eles disseram que quando sofriam com alguma seca, eles iam até aquele corpo e começavam a pedir para aquele corpo para que descesse a chuva, e a chuva descia. E perguntaram quem era esse homem, quem eles consideravam que era esse homem. E eles disseram que era um homem que se chamava Daniel. Perguntaram quanto tempo atrás esse homem havia morrido. Sabe quantos anos atrás esse homem havia morrido? 300 anos atrás. Subhanallah, e o corpo dele estava intacto. É dito que ele era um profeta chamado Daniel, e que o corpo dele não havia se decomposto, e que já que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o corpo dos profetas não é consumido pela terra, ou seja, o corpo dele estava intacto, era um dos profetas no qual eles somaram o corpo dele como como ídolo no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. Então veja só, a parte mais importante na verdade dessa história é que nós entendamos a preocupação dos sahaba, a preocupação dos sahaba em extinguir qualquer tipo de idolatria. Por isso eles cavaram 13 túmulos e enterraram ele num dos túmulos, para que ninguém soubesse onde ele foi enterrado, para que não tomassem aquele túmulo como local de adoração. Então isso mostra, esse e outras histórias, mostra a desaprovação total do sahaba com relação a essa prática. Se os sahaba, companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, pessoas mais virtuosas depois dos profetas, recusavam e desaprovavam totalmente esse tipo de ação, como nós hoje podemos alegar que o fato de nós irmos até o túmulo de fulano ou de ciclano, fazer algum ato de adoração diante daquele túmulo, seja algo virtuoso? Nós não temos nenhuma permissão para fazer esse tipo de coisa. E a maior prova é que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso, o Corão proíbe isso, e os sahaba desaprovaram completamente esse tipo de ação. Então, nós queremos seguir o exemplo de quem? Nós queremos seguir o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam e dos virtuosos, e não o exemplo daqueles que inovaram. Não o exemplo dessas pessoas que se desviaram e que enganaram uns aos outros. Vejam que, com relação aos túmulos em geral, nós já falamos em outra aula que o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou a visita aos túmulos como uma forma de amolecer o coração do fiel. Amolecer o coração do fiel para que ele relembre a outra vida, para que ele lembre da morte. Mas, obviamente, que é totalmente proibido ao muçulmano visitar os túmulos onde são tomados como locais de adoração. Como hoje em dia, alguns dentre os xiitas, né, alguns dentre algumas setas desviadas, o que fazem? Tomaram alguns túmulos de algumas pessoas da família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como local de adoração. O que fazem lá? Consideram que ir até esses túmulos é um hajj. A'uzubillah. Vão fazer, antes de ir para o hajj em Mecca, eles passam nos túmulos dessas pessoas, se prostram diante desses túmulos, suplicam para aquelas pessoas e depois vão para o Hajj em Mecca. A'uzu billah. Fazer exatamente o contrário do que ensinou a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Allah subhanahu wa ta'ala fazem totalmente o contrário. Tomaram como local de adoração. Vejam que no versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala fala com relação aos ídolos adorados pela tribo de Quraysh, ele fala: como é que adorais Lat e Al-Uzza e Manat? São três ídolos que eram adorados pelos pagãos antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inclusive na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É dito que um dos ídolos chamado Lat, esse ídolo, o que ele era antes de ser ídolo? Ele era uma pessoa que costumava a oferecer água. Ele era uma pessoa que costumava a fornecer água para as pessoas que iam fazer peregrinação em Meca. Fornecia água para as pessoas. Quando ele morreu, as pessoas começaram a visitar o túmulo dele. E aí começam as mentiras, né? Começa um a inventar que foi lá e pediu tal coisa e aconteceu. O ciclano vai lá e diz que o filho dele estava doente e levou naquele túmulo e curou. E assim vão crescendo as mentiras. E o Shaitan vai enganando as pessoas. E as pessoas começaram a adorar aquele túmulo até se tornar o ídolo de Quraysh. Quem era ele? Um homem normal que fornecia água para as pessoas. Veja como o Shaitan tornou que depois da morte dele, ele fosse adorado no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. A que ponto o Shaitan enganou as pessoas? Então, por isso a importância de nós tomarmos cuidado com essa questão. E aqui nós vamos para a questão da visita normal aos túmulos, da visita ao cemitério. É relatado num hadith onde Ibn Abbas disse: o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou as mulheres que visitam excessivamente os túmulos, e quem toma os túmulos como lugares de adoração e os adornam esse local com luzes. Adornam o local com luzes ou com velas. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, em primeiro lugar, amaldiçoa as mulheres que visitam excessivamente os túmulos. Em outro hadith, também é dito que o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou as mulheres que visitam os túmulos. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou os muçulmanos em geral que visitassem os túmulos. Então agora vem a questão: a visita do muçulmano ao cemitério ou aos túmulos foi recomendada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam devido ao fato das pessoas recordarem a outra vida, recordarem a morte. Sem dúvida, a partir do momento que nós vemos o túmulo, nós vemos o destino final das pessoas nesse mundo, nós vemos para onde nós vamos ir. O que acontece com um fiel, um crente na outra vida? O coração dele amolece e, sem dúvida, os olhos dele se enchem de lágrimas, porque relembra o momento em que ele vai ter que ir para aquele local. Relembra o momento em que ele vai se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Relembra o momento em que ele vai partir dessa vida para outra. E relembra que ele não vai levar nada com ele, exceto os dois panos, dois ou três panos brancos que vão sobre o seu corpo e que vão se decompor em pouco tempo. Ou seja, toda a riqueza, tudo que ele está em busca nessa vida, ele vai ter que deixar para trás. Exceto aquilo de boas ações que ele fez com aquilo que ele trabalhou durante a sua vida. Então, sem dúvida que a recordação da morte aumenta a fé do crente. E uma das formas de a gente recordar a morte é visitando os túmulos. Mas para isso tem que se ter muito cuidado. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou a maneira de visitar os túmulos. Quando nós vamos visitar um cemitério, um túmulo, nós, no caso, nós falamos o salam, saudações, aos muçulmanos pertencentes àquele local, ou seja, aos muçulmanos que estão enterrados naquele local. O profeta sallallahu alaihi wasallam costumava dizer: assalamu alaikum, ó povo dos túmulos, ó muçulmanos dentre dos mortos nos túmulos. E costumava implorar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala sobre os muçulmanos que morreram. Mas não é aconselhável um muçulmano que sente ao lado de um túmulo para fazer súplica, ou que ele faça súplica direcionada para o túmulo, ou que ele faça algum tipo de oração lá. Jamais. Porque isso é onde, essa é a porta de entrada para a idolatria. Portanto, isso é proibido. O que é aconselhável um muçulmano é que ele vá, dê o salam, e então implore o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala sobre essas pessoas, e então recorde, pense na sua situação. Mas não que a pessoa vá lá suplicar para o fulano, né? Ou seja, adorar aquele fulano no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui vem a questão da mulher, né? A mulher pode ir no cemitério ou não pode? E aqui tem três opiniões dentre os sábios. Uma opinião é dito que pode, conforme o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou os muçulmanos que visitassem os túmulos. E essa é a opinião minoritária. Essa é a opinião minoritária. A opinião majoritária é que é desaconselhável que a mulher vá. Que a mulher vá visitar o túmulo devido a esse hadith. Onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, onde Ibn Abbas disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou as mulheres que visitam excessivamente os túmulos. E existe também a terceira opinião, que é a opinião mais forte, de que é proibido a mulher visitar os túmulos. Que o fato de ir visitar os túmulos é para os homens, direcionado aos homens, e não às mulheres. E os que dizem que é proibido se baseiam no hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que amaldiçoou as mulheres que visitam os túmulos. E aqui vem essa opinião mais forte. Mas existem essas três opiniões. Essa opinião é mais forte, o motivo, primeiro, é que a mulher é mais sensível do que o homem. Então, se ela for à visita de túmulos, e ainda mais se tiver um parente dela que tenha morrido, a mulher geralmente, por ser mais sensível, pode acabar fazendo atos de idolatria ou atos de exagero ao chorar, ou gritar, ou se descabelar, como existem algumas mulheres que fazem esse tipo de coisa, ou querer se jogar por cima do túmulo. Existem algumas pessoas que fazem esse tipo de reação devido à sensibilidade. E também por não ser um local muito seguro para que uma mulher vá sozinha visitá-lo. Então, portanto, é dito que para a mulher é proibido a visita ao túmulo, ou pelo menos desaconselhável. E a opinião minoritária é que é permitido. Então vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou, de qualquer forma, amaldiçoou a mulher que visita excessivamente os túmulos. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoa, é porque é uma proibição. O profeta sallallahu alaihi wasallam não iria amaldiçoar algo que é permitido. Nem também iria amaldiçoar algo que é desaconselhável. Sempre que o profeta sallallahu alaihi wasallam, vocês virem num hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou quem faz tal coisa, é porque isso é uma proibição. É porque isso é um pecado, é um erro. Portanto, nós vemos a maldição como uma proibição da mulher visitar os túmulos, e depois, na continuação do hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou quem toma os túmulos como lugares de adoração e adornam esses túmulos com luminárias. Hoje nós vemos, inclusive, se algum líder, ou algum presidente, ou alguma pessoa que tenha fama, morre, fazem nos seus túmulos, colocam adornos nos seus túmulos, colocam luzes nos seus túmulos, e esse túmulo acaba se tornando um local, às vezes, de peregrinação das pessoas, ou um local de adoração das pessoas até a esse túmulo. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou, e isso, sem dúvida, significa que é um grande pecado, porque isso leva à idolatria. Por isso, nós vemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu todos os atos que conduzem à idolatria. Proibiu todos os atos que conduzem à idolatria. Portanto, essa questão dos túmulos tem que ficar bem claro. Esse é o último capítulo do livro referente diretamente à questão dos túmulos. Que fique bem claro que isso é totalmente proibido pelo Islã, que isso é um pecado, é uma idolatria, E isso deve ser evitado pelos muçulmanos. Portanto, irmãos, se vocês virem grupos se dizendo muçulmanos e que chamam a visita de túmulos e que dizem que se deve visitar o túmulo de ciclano ou de fulano e que se deve fazer peregrinação a esses túmulos, saibam que isso é desvio e que isso é idolatria e que isso não tem nada de Islã. E se vocês conhecerem pessoas que fazem isso, aconselhem essas pessoas a voltarem ao caminho correto e abandonarem a idolatria. Deixamos isso bem claro para que os irmãos não se deixem enganar. Infelizmente, muitos irmãos abraçam o Islã e logo se desviam por causa de alguns grupos desviados. Se dirigem a esses grupos e começam, em vez de adorar Allah, começam a adorar Ali, começam a adorar Hussein, começam a adorar a família do profeta, que nos é muito amada, e portanto nós tomamos o exemplo da família do profeta, que adorava Allah. Se nós amamos a família do profeta Muhammad, quem diz que ama a família do profeta Muhammad deve seguir o exemplo dela e não adorá-los no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque sem dúvida, tanto se Ali como Hussein, radiallahu anhum, como qualquer um da família do profeta Muhammad fosse vivo, sem dúvida condenaria esses atos e sem dúvida seria o primeiro a condená-los. Porque não foi esse o ensinamento que eles nos trouxeram. E nem foi a conduta que eles fizeram. Por isso, irmãos, o que eu gostaria de deixar claro é que os irmãos não se deixem enganar por essas teorias e não se deixem levar por esses extravios. E que as pessoas, que nós muçulmanos, busquemos cada vez mais o conhecimento do Tawhid para que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme no monoteísmo. Cada dia que passa, nós vemos mais testes e mais fitna, seja dentro da nação islâmica, seja fora dela. Portanto, se a fé do muçulmano não for firme e forte no Tawhid, ele pode balançar e cair. Portanto, irmãos, firmeza no monoteísmo, firmeza no ensinamento de todos os profetas. E é por isso que nós continuaremos, inshallah, com o estudo desse livro, para que todos nós, inshallah, nos firmemos e que o monoteísmo se torne firme dentro do nosso coração, a ponto de que nada possa nos extraviar, inshallah. Imploramos a Allah subhanahu wa ta'ala que firme o tawhid no nosso coração e que nos afaste de toda idolatria, seja pequena ou grande, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme no La ilaha illallah até nos encontrarmos com Ele, e que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.